Salvador, boa tarde, 1097, ponto 0110. Bom, na 097, por solicitação do controle, após decolagem, manter a proa até 3 mil pés, após seguir perfil da Arboruno, autorizado decolagem, pistão na 0, vento 160 graus, 09 nós. Afirma-se autorizado decolagem da pistão na 0, mantém a proa até 3 mil pés após prosseguir perfil da Arboruno, 1097. Posição de 2 horas, 1,4 milhas, rumo sudoeste passando 3 mil pés para 2.500 pés, um Boeing 767 da Condor. Tráfego adicional, posição de 11 horas, 2,5 milhas, rumo nordeste passando 1,20 para 4 mil pés, Embraer 190 da Azul. Diego, até na proa, tem nosso tráfego de pés. Deixa eu ver se a gente está no controle, é a Condor Azul, a linha de ir para final. Afirmativo, após a passagem do azul, visto que a aeronave da Condor reduziu muito e o senhor, se fosse fazer a passagem padrão 3, ia ter uma aeronave à frente do senhor. Então a gente vai passar o azul para abrir o espaço para o senhor entrar atrás. Se eu puder reduzir a velocidade, você vai voar um pouquinho menos. Excelente, obrigado, David. Se puder reduzir. Na 6355, autorizada a proa de Modifan. Confirmando Modifan 6355, vai informar com a gente. Condor 076, contact Salvador Tower, frequency 118.995. Condor 095, Condor 076, thank you, bye bye. Condor 076, good afternoon, clear your land runway 10, wind 160 degrees, 8 knots. Condor 076, clear to land runway 10, please confirm taxi bay alpha is closed. Ação com o Vitor Inde de Lex, você em condições de usuários via corredores, confirme se em condições de descer para o nome do país. Entendeu, Juliette, confirme o seu POB? Sorinha Juliette, reporte através de Paris. Controle Gol, 1097. 097, aguarde. Batango e Silo Zulu, chame agora a torre em 1895. 1895, tem um capavista aqui, Lutão. Sono 097, contato radar, só para o nível de voo 360, via saída Arbona. Afirmativo, já cruzando 3 mil na arma comum. Livre para final normal no site, está livrando 1.500 ou estilo de voo com 1.000. Já desceu. Nós está acertando 500, viu? Após o voo CA-Vetor 366. 3698, reporte a proa no CA-Vetor 366. Gravagem. 3, reporta no ponto de espera da novembro. Aqui novembro, o que a gente considera, mantém a posição. Wave 52, inicie espera da presente posição com curvas pela esquerda, aguardando a passagem dos tráfegos e após, assim que autorizado, são prossegue do padrão 3. Azul 2789, ideal de descida. 789, desça para o nível de voo 050, mantendo essa velocidade se tiver condições. 10 para 050, mantendo 209, azul 27, 829. Reaproando o CA Vitor 366, azul 698. Azul 698, desço para 2.500 pés, autorizado a sinal da aeronave, reposto passando o CA Vitor 366. 2.500 para trás, 366, 698. Obrigado, CA Vitor, eco autorizado para o CA Asa, reposto quando avisar o campo. Aqui, o CA Asa, 9, muito obrigado, senhora. Condor 076. Condor 076 on the ground at 19, right 11, decimal 1. Condor 076, confirm the cadence to the right at 60 by Alpha. Affirmative, turn right, then next right via Alpha. Condor 076, vacating to the right, and next right, 60 by Alpha. Confirm the step. Affirmative, with ground 12 decimal 1. 121 decimal 1, comma, Condor 076. Transformadora, Batan, 41148, pode esperar a próxima. Tá com o Echo 1 November, chame a torre em 19895. 18895, November. O avistado, autorizado pouso cristão na 7, Ventura 5, 0 grau, 09 nós. Livre na 7, quilos. Patango Eco Zulu November, continue a aproximação, reporte passando o RMA, ajustando a 011, desça 1 no pés. 1 no pés, vai reportar na RMA o Eco Zulu November. Eco Zulu November, prepare e espera sobre a RMA. Afirmativo, espera em cima da RMA o Eco Zulu November. Avista 366, 1698. 1698, chame a torre em 1895. 1895, 1898. Salvador, azul 1698, boa tarde. 1698, continua a aproximação, guarde autorização de pouso, ajuste na 011. 1698. Puxa quilos Zulu, são Los 22, confirma parte 4. Gente, reporte livrando na Oscar, agilizando. Puxa quilos Zulu. Pode voar. Toma 097, vou inicialmente elefa e chame Recife em 128, decimal 8. 128, 8. Azul 4118, decolado de 22, chama o controle no 20 decimal 8. 208, 4118. Bilhete, o staff, combat taxi. 18, uma boa tarde. Azul 4118, boa tarde, contato radar, só para o nível de voo 360 via saída Arbona. 360 via Arbona, 4118. Patango Vitorino de Juliette para sequenciamento de pouso na 17, faça a esfera com curva pela esquerda, previsto duas esferas. São procedimentos, 2 minutos para o ponto de ingresso GV52, em que redução de velocidade GV52, ajuste Salvador 1012. Puxa quilos Zulu, ao estacionar com aquele bebê boa. Estado 360, Eco Zulu November. Eco Zulu November, autorizado final da 17, aguardando autorização de pouso. Calda 97, recolho 091, autorização de pouso. Está autorizado para seguir para passagem 2.000 pés, ajuste no 012. Já se pousou? Um minuto para pouso. O Vitor Índia Juliette prossiga para o Ceasa e chame a torre em 1895. A presente pode chamar a torre, Índia Juliette. Azul 2789, foi na proa do Ferra Vitor 368 e desça para 4.000 pés, ajuste no 011. 368, senhorita. Também se Ferra Vitor 368, Azul 2789. É, então entendeu que deverá voar o 368 e fazer espera, é isso? Negativo, foi na proa do Ferra Vitor 368, descendo para 4.000 pés, negativo, espera. Ok, na proa do 368, descendo para 4.000, azul 2789. Atango Eco Zulu 90, autorizado, pouso pistão na 7, vento 160 graus, 08 nós. E pouso, Eco Zulu 90. Papatango Vitor Índia e Juliette, recorte passando Ceasa, ajuste na 019. Azul 6918, solos 25, direita 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, 1, 1, 2. Azul 4118, alguma possibilidade de voar elefa? Azul 4118 autorizado, vai Elefa. Obrigado, 4118, Elefa. Azul 2789, foi da presente na proa do Ferra Vitor 366, desça para 2500 pés. Autorizado a final da aeronave, reporte passando o Ferra Vitor 366. 366, 2500, reporte estabilizado, azul 2789. Descoordenando então, o senhor vai iniciar a arremetida. Após a arremetida, aguarde curva à direita, mantendo a altitude de 2.000 pés, o GV-52. Temos previstas 3 decolagens com curva à esquerda, o GV-52. Roda na tarde, direita, desde a meta, aguarde a próxima roda barra, minha posição de roda barra, pode ser? Ok. Sobre a Ceasa, situe 360 com curva pela esquerda, aguardando autorização. Autoriza 360 na vertical da remata, pela esquerda. Negativo devido à aeronave em inspeção em voo. Estou na frequência livre. Número 1, esquema tem a posição. Abatango Vitor Índia Juliette, continua a aproximação, agora a finalização de pouso. A Papa Romeo Juliette, November Whisky, autorizado decolagem, pista 17, vento 160 graus, 10 nós, mantenha a proa até 1.000 pés. A fim de evitar a decolagem da 17, curve a... tem condições de curvar a esquerda na proa 050 em condições visuais? Condições, 050. Curva a esquerda em condições visuais na proa 050, jeito 52. A esquerda é proa 50, jeito 52. Da 10, visual no setor azul 2789. O 2789, chame a torre em 1895. 1895, obrigado, tenha uma boa tarde. Boa tarde. 352, curva à esquerda, proa 330. 330, à esquerda, giro 52. 230, chame o controle, 120, decimal 8. Desculpa, para nada, obrigado. Resolvador, meu cordial, boa tarde, azul 2789, estabilizado no R na nave da 10. Capatango, Vitor, Índia, Juliette, da presente, estação 360 com curva pela esquerda, aguardando autorização de pouso. Aguarde, doutora, só para prosseguir, padrão 3. Curva esquerda para o 280. Esquerda para o 280. Completa a curva à direita, à esquerda, perdão, para o 270. Passa aqui os dois em espera, na final da pista auxiliar esquerda, não interfere, autorizado pouso, pista na zero, vento no meio, 0 graus, na 0 nós. Tem livre pouso, 2789. 0 no meu pé, CA 28, tráfego adicional na final do procedimento RNAV. Agora, a posição de 10 horas, 7 milhas, no rumo oeste, passando 1.700 pés. Passa ele, azul 41, no rumo oeste. Azul 41, no rumo oeste, chame Recife, 288. 288, azul 41, no rumo oeste, uma boa tarde. Boa tarde. É de Vitorino de Juliette, continue a aproximação, aguarde a autorização, ajuste na 0 no 1. Tá, Romeu Alfa, Juliette Romeu, qual o procedimento que irá se atuar? Romeu Alfa, Juliette Romeu está sob vetor para o sequenciamento, curva à esquerda para o A015, limite, radial 280, Salvador. Esquerda 025, radial 220, Salvador. O passar a Simbra, está ficando perto, o Alfa 7 Me Vitor Índia Juliette, vento 160 graus, 07 nós, autorizado pouso, pista na 7. Autorizado pouso na 7, Vitor Índia Juliette. Sereno 2231, não autorizado, vai lá e manter pista na 0. Nem mantém na 0, 2231. Para passagem número 3. Décima 1. Nível direita 121, décima 1, azul 2789. Passarela 2231, autorizado, decolagem em pistão na 0, vento 160 graus, 08 nós. Decolagem na 0, 2231. Quando eu falo, boa, 620, Brasil. Rolling point, roll aí, bom dia. Boa, 620, mantém rolling point. Mantém, 1620. Instalador, passarela 2231. Foi 02581, não mantém o ponto de espera. Obrigado. Vitor Índia Juliette, salas 36, confirma o PAT 4. Autorizado, backtrack, reporte livrando na ótica, Vitor Índia Juliette. Decolou 36, chama o controle de Salvador no 20, décima 8. 208, 2231. Controle. Confirme? Está no ponto de alta esquina. Alfa Juliette Romeu, desça para 3.000 pés, o ajuste no 091. 3.000, 0191. Salvador, passarela 2231. Salvador, 2231, contato radar, só para o nível de voo no 60, dá presente curva à esquerda, direto Momo. Esquerda, direto Momo, 1960, sem restrição. Plano 869, após Pelô, vou ir na proa do Serra Vitor 366. Essa para 2.500 pés, está autorizada a final da RNAVE, reporte passando Serra Vitor 366. Positivo, após Pelô, voo 366, vai reportar passando mesmo no 86. O meu Alfa Lima Charlie, aprova de startup como Red 4 Taxi. Salvador, boa tarde, 6314, Janeiro Pronto, ponto 0, 9, 0, como número 2. Gente, 6314, aguarde como número 2. Azul 4206, call key island, cleared my arrival, descent flight level 050. Fly Mari arrival, clear to flight level 050. A gente se vê. Gente, o GV52 encontra a escova à direita na proa 180, subindo para 2.000 pés, confirma a altitude. Agora está 1.200 pés, ascensão a 2.000 pés, proa sul para esperar, GV52. Para Romeu, Alfa Juliette, Romeu, reassuma a navegação, vai na proa de casa. Alfa Juliette, Romeu, vai na proa de casa para o procedimento VOR. Positivo, proa de casa, Alfa Juliette. Direita 250, o GV52. O limite da proa será 1.0 milhas na proa 250, GV52. Proa 250, GV52. Clear. Esperança, take off, Cocoa, 600. Consiga. Agora a gente vai fazer o padrão 4, com 10 graus de abertura. As 1.8 milhas é 4.500 pés. Clear deviation and reduce speed 230 knots. Reduce deviation and reduce speed 230 knots. Romeu, Alfa Juliette, Romeu, desce para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento VOR e reporte estabilizado. Alfa Juliette, Romeu, descendo para 2.000. Passando 366, agora 869. Sono 869, chame a torre em 1.895. 1895, vai completar a torre, obrigado. Papa Romeu, Juliette, November, Whisky, chame Recife em 1.28, decimal 8. Recife, 1.28, até lá, tchau. Azul Forte, 106, 107, level 060. Número final da Cistal no zero. Bruno 869, continue a aproximação. Tá. Reporte Sierra Vito 372. Ajuste 1-0, 1-1. Billy 11 vai reportar o 372, 1-9. Bruno 1620, airborne at 42. Departure 120, decimal 8. 1208, thank you. For departure control, good afternoon, go 1620, out of 1,500. So 1620, with the contact climb to flight level 370 via Puka departure. Okay, climb to 370, Puka departure 1620. E o limite serão 25 milhas em Salvador. Zero 1-1. Descer direto para 070 da 3190. V52 tem condições de confirmar o desvio por quantas milhas? Gente, o G252 vai manter a proa 280 por mais 1.5 milhas. Papa Romeo Alpha Lima Charlie cleared cross runway 17 via Quebec, Mike and Lima. On taxi Lima, contact ground 120, correction, 121.1. Gol 1869, o vento 1.40 graus, 1.09. Tá livre e pouso no zero, gol no 8 meia-noite. Negativo padrão 4, devido à aeronave aproximando para o RNAV pistão no zero, o senhor vai manter a proa por mais 1 no zero milhas. Tem condições com a esquerda na proa 320, GD 52? A esquerda tem, a esquerda. Perdão, direita 320. Faça uma espera à esquerda da presente posição. O rumo de decolagem é o rumo do coração. O rumo da espera seria 280. Sinai 6314, condições de decolagem assim que a pista estiver livre? Afirmo, Sinai 6314. Gente, a Lima tem cabeceira 1-0, a China 6314. Lima tem 1-0, 3-4. Quer fazer uma posse de decolagem para a posse de decolagem? Posso manter a proa 1-8-0 por 1 minuto? Mantenha a proa 1-8-0 por 1 minuto. Aí só tem separação lateral com o tráfego e ele inicia a descida, evitando assim a um longo tempo de espera no setor. Você fez um, boa noite, Fernando. Solicita a mudança de regras. Gente, a Juliette Romeu para modificação, chame a torre em 1-9-8-9-5. Romeu. Romeu, Alfa, Juliette Romeu. Papá Romeu, Alfa, Juliette Romeu, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste o altímetro no 0-9-8. Alfa, Juliette Romeu. O chinês é 6314, autorizado decolagem de pistão 1-0, vento 1-50 graus, 1-0 na. Iniciando no 1-0, mas 6-14. Tem condições de curvar a direita na proa 270? Curve a direita para proa 270, GD 52. Ah, e o senhor vai seguir o tráfego da Azul para efetuar o procedimento. O senhor curva a esquerda, o senhor vai para cima do tráfego. Do 7106, possible we'll fly heading from now to heavy for 366. Alright, from present position 366. Please confirm altimeter setting. Altimeter setting now 1012. 1012. Afirmativo. Então, ciente, plano instrumento cancelado aos 47, curva à esquerda, base pela direita, pistão no 7, pode contar final, pistão no 7, o Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu. O Xené 6314, decolou aos 47, chama o controle Salvador no 20.8. 208. Força aérea 2581, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. Pé 314, contato radar, só para o nível de voo 340, voo inicialmente Cogbo. Cogbo, funcionando na 314. Papá Romeu Alfa, Juliette Romeu é a torre? A escuta, prossiga. Alfa Juliette Romeu, quando na final da pistão no 7, a sua direita, tem um guindaste. Eu gostaria que o senhor, quando na aproximação para pouso, verificasse se esse guindaste tem interferência com o pouso para a pista 1-7, por gentileza. Positivo. Chegada Mário, desce para o nível de voo 080. Aérea 2581, ao alinhar, autorizado decolagem pistão 0, vento 160 graus, 099. Positivo, não interfere não. Eu estou agora a 600 pés e está bem acima do guindaste. Tá agora final no 7, baixado travado de Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, autorizado pouso pistão 97, o vento 160 graus, 09 nó. Romeu. Condições de fazer espera na posição ITAP, nível de voo 070? Afirmativo, TAN 3190. A posição da aeronave que nos precede, por gentileza? 3190, o motivo é a aeronave Jave está fazendo cheque de equipamento, está efetuando já o procedimento e detonação não vai ser suficiente para separação com essa aeronave. O previsto é no máximo duas esperas para 3190. Nossa, duas esperas, tá bom, faremos para... Então, curva, obrigado. 5-2, prossiga. Arma, padrão 4. Autorizado inicial padrão 4, jeito 5-2. Olha, 63, não pode solicitar o voo nele. 63, 1-4, aguarde para demonstração. Guarda. Pastor 2-0, reduz a velocidade para 2-2-0 mais. Justamente confirmando com o senhor mais uma vez, o guindaste não interfere na aproximação. Ok, gente, graças. Força Aérea 2581, decolou 51, chama o controle de Salvador, no 20, decimal 8. Controle 0, 208, boa. Salvador, Força Aérea 2581, decolado, Arboruna, eleva. Força Aérea 2581, contato radar, só para o nível de voo 380, via saída Arboruna. Via Arboruna para 380, Força Aérea 2581. Alfa Lima Charlie, mantém holding point, runway 10. Salvador Tower, good afternoon. Azul 4206, we establish on the RNAV, runway 10. Azul 4206, continue approach, expect landing clearance, 281012. Expecting landing clearance, Azul 4206. 3836, autorizado decolagem, pistão 10, vento 140 graus, 089. Decolagem 3235. De frequência livre, Alfa Juliette Romeu. Tentando coordenar com o Recife, aguarde. Ah, ok, obrigado. Azul 4206, clear to land runway 10, wind 140 degrees, 06 knots. Runway Azul 4206 is clear to land. Please confirm runway wet. Affirmative, runway is wet, Azul 4206. 4206. Tá 3835, decolou ao 53, chama o controle de Salvador no 20, decimal 8. 208-3835. Salvador, TAN 3235, boa. TAN 3235, boa tarde, contato radar, para o nível de voo 360, via saída da EL. Saída da EL, 3235, 360. V52 tem condição de precisar quanto tempo para efetuar o padrão 4? Quantos minutos? Prossiga. Coisa direto elétrica para essas informações? V52 não autorizado elétrico. Passa. Tan 3190, solicita descer para o 050. 3190, desce inicialmente para o nível de voo 060. 060, 190. 060. 060, Tan 3190. Gente, então, após a passagem, mantenha a presente para o GV52. Uma aeronave vai iniciar a descida para prosseguir para a RNAV Pistão no Zero de Salvador. Papa Romeo, Alpha, Lima, Charlie, clear the line up and wait, runway 10. Desvio, TAM 3835. 3835, livre desvio, reporte da proa. 270, daqui a pouco eu revolta para interceptar a radial. Seis. Gente, o senhor mantenha presente proa por mais um minuto, e após um minuto o senhor vai fazer esperas com curva à esquerda. Pode ser uma onde? Direi, né? 2500 com IOS, 3190. Gente, o GV52 está autorizado a descida inicialmente para 3500 pés, ajuste no 092. Papa Romeo Alpha Lima Charlie, clear take off runway 10, wind 150 degrees, 10 knots. V52, enquanto que a curva da espera será à esquerda, não à direita. China 6314. Prossiga, 6314. Sabe Recife, 12545. Recife, 45, boa tarde. Boa tarde. A curva à esquerda do GV52, mantendo o presente setor, descendo para 3.500 pés. Ajuste em Salvador 1012. Transition Alpha crossing 1000. Papa Romeo Alpha Lima Charlie, raise contact climb at level 430 via Arbor 1. Climb at level 430 via Arbor 1, Alpha Lima Charlie, thank you. Alpha Lima Charlie, Airborne at 57, contact Salvador Departure Control, 120.8. Espera 2581, chame Recife, em 1228. 2288. Gente, o senhor deve manter o setor por mais 3 minutos. Nós temos uma aeronave da Força Aérea, o Pastor 20, iniciando na aproximação para a pista no Zero de Salvador. Minutos, meia dúzia. 1169, precisando de decolagem para 10, vento 150 graus, 09 na. Decolagem, gol 1169. Bem, Repastor 20 da presente, vou encerrar a vista 366, desça para 2500 pés, ajuste na 012, autorizado procedimento da RNAVE, pistão na 0. Repastor 366, desça para 2500, autorizado a RNAVE, pistão na 0. Soldier Departure, Polima Charlie, request heading 300 to avoid Badoada. Roger, Papa Romeo, Alfa Lima Charlie. Azul 6919, azul. Corrigindo, gol 1169, decolou aos 2000, chama o controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, gol 1169. Desça para 2000 pés, pode ter algum tráfego visual no 1500 pés, não vai ter separação em instrumento com o seu tráfego. Mantenha o setor inicialmente a 2500 pés, assim que o senhor prosseguir para a passagem, será autorizado a descer do G52. Na 3190, complete procedimento RNAV, chame torre, 1-1-8, decimal 9-5. 5, boa. Controle Salvador, boa tarde, gol 1-1-9, saída da Elna, se escuta. Gol 1-1-9, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, 1-1-9. Papa Romeo, Alfa Lima, Charlie, Fly, Nitbull, posição. Fly, Nitbull, posição, não, por mais aqui, ó. Controle Gol 169, está efetuando um desvio da proa 270 para interceptar a radial 198, para levar informações. Gente, o Gol 169, confirme quantas milhas? Ah, já vai interceptar, umas 3 milhas só. A 3190 passando 3790, baixou travando. 3190, autorizado o posto 190, ventuna 50 graus, 089. Livre pouso está 3190, 090. 52, vou efetuar mais uma espera visual no setor. E na próxima espera o senhor procede para o padrão 4. Aguarde a autorização para descida e para prosseguir para o padrão 4, G52. Está na parte de lenda, bom, Uno, Uno menor. Papa Romeo Alfa Lima Charlie, call Recife, 128.8, enable 126.0. 128.8, 120.126.0, Lima Charlie. Recife 52, desça para 2.000 pés, ajuste 1012. De 52, desça para 2.000 pés, ajuste 1012. Pode iniciar o padrão 4G de 52. Voo no 169, livre desvios, aguarde para o voar máximo. Livre desvios, voo no 159, vamos até a proa 233. 2.500 pés. Bom, nono 66, boa tarde, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050, redução de velocidade 2409. Mari, desça 050 com 2409, mano, por que eu tenho a vista 366, vou 1966. Salvador, Xané 62, 10, boa. Xané 62, 10, boa tarde. Confirme seu plano de desvio. Afirmo, se possível projetar, a gente consegue. Bem, se o Xané 62, 10, autorizado ITAP, desça para o nível 070, redução de velocidade 240 nós, número 4 na aproximação. 240 nós, está reduzindo, desça para o 070, pode ser. Dois autorizados para seguir para o padrão 4, reporte iniciando. Voo no 169, após desvios autorizado por base. Sim, após desvios por base, o número menor. Pastor 20, complexo procedimento, chame torre, Uno 18 decimal 95. Complexo chama torre, torre 95, grato, 20. Senhor Salvador, pastor 20, Renato da 10. Teve 52, confirme? Enche. Prossegue aguardando autorização 1022 no autorizado. Na 6210, devido a aeronave veio fazendo check do equipamento, reduza para a mínima limpa. Bom, no 166, reduza para a mínima limpa devido a aeronave do veio fazendo check do equipamento. Reduzindo para a mínima limpa, 166. Bom, no 069, Chame Centro Recife, 125, decimal 1, Altern 128, decimal 35. 220, avistado, autorizado pouso, pista 90, vento 150 graus, 0797. Pouso 90, pastor, 20. Bruno 645, boa tarde, autorizado chegada ponte, desça para o nível 080, redução de velocidade 230 nós, número 4 na aproximação. Dois, confirme se há alguma previsão de um próximo padrão após essa passagem padrão 4. O padrão 4? Eu tenho condições de interceptar o padrão 2 da presente 18 milhas e prosseguir até a cabeceira? Vai manter nivelada 2 mil pés? Desado da presente, curva esquerda 18 milhas, reporta iniciando o padrão 2. Passou 2-0, solo 1-2, libere a direita e confirme o pátio. Direita, pátio do gráfico de volta. Suficiente, então taxi via Alfa, manter a posição na Delta, aguardando instruções para o cruzamento da pista, ok? Taxi Alfa, mantemos na Delta para cruzamento da pista. Azul 6919, autorizado, decolagem, pista 10, vento 1970 graus, 089. Decolagem 0, 099. Desça para, inicialmente para 4 mil pés, a gente chama 012. É, Vitor 368, 4 mil pés, de 12, sou 11, beleza. Sanai 6210 da presente, vou encerrar a vista 368, desça para o nível 060, complete redução de velocidade 2009. Ok, gente, está reduzindo o máximo que pode, vai voar a Serra Vitor 368, 6209.